Panorama Agrícola para 6 de outubro de 2014, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de 6 de outubro, segunda-feira de lua crescente. O ditado de hoje é: plantar uma árvore é acreditar no amanhã. No programa de hoje você fica com uma entrevista especial sobre o livro que relata inovação de cooperativas descentralizadas aqui em Santa Catarina. Dica do dia. As podas são necessárias para correções no desenvolvimento das plantas, de acordo com a necessidade que elas têm de luz, água e adubação, e para manter a planta saudável e com um desempenho bom. As podas devem ser feitas com ferramentas adequadas para cada tipo de planta ou cultura. Não faça cortes irregulares. Utilize instrumentos bem cortantes e afiados. Confira a entrevista de hoje. Panorama Agrícola recebe hoje o engenheiro agrônomo Luiz Carlos Mior, que é do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE, EPAGRE-SEPA. O objetivo dessa entrevista é falar sobre o livro Inovações na Agricultura Familiar, as cooperativas descentralizadas em Santa Catarina, que o Luiz Carlos Mior lançou junto com o Dimas de Oliveira Estevão, professor da Unesc. Esse livro trata do quê, Mior? Esse livro trata de um fenômeno recente em Santa Catarina e no Brasil, que são as cooperativas descentralizadas da agricultura familiar. E trata, de um ponto de vista inovador, considerando as agroindústrias familiares e as cooperativas que lhe dão suporte como inovações. Normalmente se trata do tripé: ciência, tecnologia e inovação. E a inovação é vista nesse tripé como inovação tecnológica. E há toda uma literatura que tem crescido nos últimos tempos, considerando também a inovação organizacional, que é o caso das cooperativas descentralizadas. Então o livro trata disso, de cooperativas descentralizadas da agricultura familiar. Então, essas cooperativas seriam inovadoras justamente por causa da organização. Exatamente. Então, que é uma inovação? É um novo jeito de fazer as coisas que se mostra eficaz para resolver problemas, para enfrentar desafios que os agricultores enfrentam. No passado, as cooperativas tradicionais resolveram problemas para os agricultores no fornecimento de assistência técnica, no armazenamento da produção, na comercialização dos insumos e da produção, e com isso puderam melhorar a sua inserção nos mercados. Hoje, essas cooperativas vêm ajudar os agricultores num outro sentido, e é nesse outro sentido que o livro trata: os agricultores familiares se inserindo no mercado através das suas cooperativas e eles processando e comercializando a produção, não mais a cooperativa. Qual é a diferença, Luiz Carlos Mior, de uma cooperativa centralizada de uma descentralizada? As cooperativas até hoje foram cooperativas que centralizaram em sua sede, em suas estruturas, a organização da produção, do processamento e da comercialização dos produtos dos agricultores. Os agricultores produziam matéria-prima, a cooperativa processava e comercializava. Essas cooperativas descentralizadas, ela tem um novo formato. Os agricultores constroem suas pequenas unidades agroindustriais, as agroindústrias familiares chamadas, e, se associando na cooperativa, transferem esse patrimônio, que são as agroindústrias produzidas, construídas por eles, para a cooperativa, através de um contrato de comodato. E a agroindústria passa a ser uma unidade descentralizada da cooperativa. Então, por isso a cooperativa passa a se chamar descentralizada. No início, essas cooperativas, há 15 anos que surgiu a primeira, não se chamavam descentralizadas, essas se chamavam cooperativas da agricultura familiar. Com o passar do tempo, alguns chamaram de virtuais, porque não tinham sede. não tinham estruturas na cooperativa. As estruturas eram dos agricultores e suas agroindústrias. Correto. Posteriormente, elas passaram a ser chamadas de descentralizadas. E a primeira que surgiu, está relatado no livro, por colegas nossos da IPAG, o Dalbello, Oswaldo Dalbello e a Diane Franz, de Concórdia, a cooperativa Copafac de Concórdia. Foi a primeira cooperativa constituída em 99 como uma cooperativa no modelo descentralizado. Nesse modelo descentralizado, Luiz Carlos Mior, quantas cooperativas mais ou menos existem em Santa Catarina? Bom, o livro é uma tentativa de dar conta do que existe também em Santa Catarina desse formato de cooperativa. A IPAG fez um levantamento em 2010 e encontrou 140 cooperativas da agricultura familiar pequenas, né? Dessas 140, 70, a metade delas foi considerada no modelo descentralizado. São 70 cooperativas em 2010. Hoje temos mais, naturalmente. De 70 cooperativas, 140 cooperativas tinham 10 mil agricultores associados, né? As 70, aproximadamente 4.500, que está relatado no livro, são no formato descentralizado. Então, são cooperativas menores, não são cooperativas que têm centenas de sócios, são dezenas de sócios, geralmente atendendo a um município, né? E onde a ideia principal é fazer com que, através da cooperativa, o agricultor consiga processar sua produção, sua matéria-prima, comercializar e manter a sua condição de segurado especial do INSS. Quando ele coloca uma microempresa, ele perde essa condição de segurado especial. Então, a cooperativa descentralizada permite que ele legalize o seu empreendimento, legalize a sua agroindústria com inspeção sanitária, com legislação ambiental atendida e do ponto de vista também da legislação tributária. Então, essa é a inovação, nesse sentido, foi constituída a partir dos desafios que o agricultor queria colocar uma agroindústria, mas aí, colocando, ele poderia perder a sua condição de segurado especial. Ele mantém a condição de segurado especial e também mantém a condição de pronafiano. Exatamente, porque o Pronaf exige que ele não tenha uma atividade que não seja agricultura que dê mais renda que ele. Se ele vira um agroindustrial, ele pode perder essa condição se ele botar uma empresa, colocar uma empresa, que é o que alguns agricultores fizeram quando não tinha esse formato de cooperativa descentralizada. Porque o trabalho dos agricultores nas unidades agroindustriais é feito como se eles fossem eles são cooperativados, então não é trabalho assalariado, é trabalho de associado da cooperativa, por isso ele não perde a sua condição, ele não emprega terceiros, ele emprega a família, então toda a família se associa na cooperativa para poder trabalhar na unidade agroindustrial, que é a unidade da cooperativa. Qual o papel da IPAGRE na construção dessas cooperativas descentralizadas, Luiz Carlos Mior? A IPAGRE foi fundamental na constituição desse formato de cooperativas, porque foi através, está relatado no livro, como surgiu essa primeira cooperativa lá em Concórdia, que por uma demanda do Ministério do Desenvolvimento Agrário, na verdade não era ainda Ministério do Desenvolvimento Agrário, era a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Ministério do Desenvolvimento da Agricultura, em 1997, 98, se criou um projeto piloto no Oeste Catarinense para agregar as agroindústrias familiares que estavam emergindo. E aí a IPAG foi chamada para fazer esse projeto. Então a IPAG de Chapecó e Concórdia trabalharam nesse projeto, buscando constituir uma rede de pequenas agroindústrias. E aí foram ver, bom, mas como é que essa rede vai se viabilizar? Bom, então vamos montar uma cooperativa. Mas como é que seria essa cooperativa? Nos moldes tradicionais não dava para atender. E aí Concórdia conseguiu encontrar no formato descentralizado. E através do mecanismo do contrato de comodato, passando a infraestrutura para a cooperativa. E a partir desse exemplo de Concórdia, também está relatado no livro, esse modelo de cooperativa se difundiu para as outras regiões de Santa Catarina. Você pode me perguntar, através de quê? O grande parceiro desse processo foi o projeto Micro Bacias 2. Através do Micro Bacias 2, que foi desenvolvido de 2003 até 2009, nesse processo, todas as regiões começaram a se aproximar de Concórdia e aí viram nesse modelo de cooperativa um exemplo de como poderiam organizar suas cooperativas. Então, todas as regiões têm cooperativas descentralizadas, que é um trabalho da IPAG. Naturalmente, há outros agentes importantes, né? Organizações não governamentais que participaram desse processo, prefeituras, né, sindicatos de trabalhadores rurais, federações de trabalhadores, universidades, que atuaram junto com a EPAGRE, em algumas regiões mais uma organização, em outras outros, mas a EPAGRE foi um ator fundamental para a constituição dessas cooperativas. Entrevistamos Luiz Carlos Mior, engenheiro agrônomo da EPAGRE CEPA, autor do livro, junto com Dimas de Oliveira Estevão da Unesc, autor do livro Inovações na Agricultura Familiar, as cooperativas descentralizadas em Santa Catarina. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.